mostrasse o silêncio bonito. A casa é grande demais, vazia demais. Como um limbo, sobras a falta que faz. Que não maldiz o que eu faço. Tenta ver meu lado, só queria um pouco pra mim. Que seja mais um trago, só mais um pedaço. Nem que eu me acabe no fim. Traz de volta o meu amanhã. Traz de volta o meu amanhã. Calma, meu peito que chama, chama. Será a dor que me arranha. Casa é grande demais, vazia demais, com limbo.